Operadora da 3170. 3170, Torre 2895. Salvador, muito bom dia, TAM 3, 170, transfere, final, baixar para lá. Bom dia, TAM 3, 170, está autorizado o pouso na 10, o vento é 160 graus, 06 12 nós. Retorno, 10, TAM 3, 170. Delta 3520 vai atingir 1950 para prosseguir descida e informação de área. Sim, se tem restrições, essa para 3003, ajuste 1011 para hoje do ano. Solo. 224, desce para 2003, autorizado LS, reporta quando estabilizado. 2000, reporta estabilizado, 023-2224. 170, táxi autorizado via Alfa e Kilo. A posição é a 01 Lima, do Pátio 3. Gente, Alfa e Kilo, 01 Lima, na 3170. Omega, Jet detonação, bravo. 4-2, 1-6, senhora identificação, chegada Mari, desça para 4.000 pés, ajuste 1.011, Floridona. 4.011, Floridona, 4-2, 1-6. O passarelo chama a torre Salvador em 18.95, bom pouso. 18.95 até. Excelente Páscoa. Você também. Na 230, gate 11, and race the quick start. Salvador, muito bom dia, 9.95. 9.398, boa noite. Esse ano a identificação chegada a Mário desça para o nível 050. 050 na Mari, 0939. Externo, baixar e travado, passaria do 2224 visual. Eu passaria 2224 em livre pouso, 10, 21, 60 graus, 05 nós. Livre pouso 10, passaria 2224. Da 9398, reduz a velocidade para 2309, número 4 na aproximação. 2309, gente, da 9398. Azul 42, sendo bem indicado. 2909, reduzindo para 250, azul 42, no meio. Gente, azul 2409, por gentileza, reduza para 2309. Está confirmando a mensagem para o 4216? Afirmo, 4216, 2309. Gente, 2309, iniciou a redução, 4216, azul. Então 3520, descida para 2000 pés, ajuste no 0 no ONU, autorizado LS, reporte no curso. Autorizado 2000, autorizado procedimento, reportará estabilizado, já 3520. 4216, autorizado para 3000 pés, ajuste permanece. 3000 pés, permanece o ajuste, 4216, da ajuste. 2224, no solo 24, direita, 211 no solo. 211-2224. Soma para hoje, Duana, azul 4216. Pós desvios, direto Duana, 4216. Pelo 2224. Boa noite, passarela 2224, táxi via Alfa e Kilo. A posição é a 01 Romeu do Pat 3. Alfa e Kilo 01 Romeu do Pat 3, 2224. American 230, ready to taxi. American 230, clear taxi, via Avon 1, taxiway India, on rolling point runway 10, monitor tower 118 decimal 95. Alright, India to rolling point runway 10 and 118.95, American 9. 4216, torre 2895. 2895, bom dia, 4216. 9398, você para 2003, autorizado LS, reporta no localizador. 2000, autorizado para o procedimento, 9390. Torre Salvador, muito bom dia, Azul 4216, passou Duna estabilizado, ILS, pista 1-0. E Azul 4216, chame passando externo, ajuste 1-0, Nuna. E 11, portaria externa, 4216. TAM 3520 no solo, aos 30 direita, 21 no 1 no solo. 21 no 1 com solo, TAM 3520. Azul 4216, pouso autorizado no 0, vento 1 no 70 graus, 05 nós. Livre pouso, pista no 0, Azul 4216. Alfa Juliette, portão 62, da 3520. America 230. The traffic on short final, line up and wait, runway 10. Okay, after the traffic, line up and wait, runway 10. Azul 4216, no solo aos 33, ao liberar a direita, chame o solo 2191. 2191, vai liberar. Azul 398, completo a ILS X-Ray, chama a torre em 118-95. Gente, uma boa noite para nós, 3-1-0. Portão 3. Alfa Juliette, portão 3, One take off, runway 10, wind 170 degrees, with 05 knots. Salvador, muito bom dia, 398. 9398, continue na aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste no 0 no 1. 10111, TAN 9398, tem. Então, 9398, livre pouso, na 10, vento 170 graus, meia dúzia nós. Autorizado pouso 10, TAN 9398. America 230, Arbona 35, monitor departure 119 at decimal 35. Seleta. That's American 230 out of 2600 for 340. American 230, radio count at on departure, climbing maintain 340, perform, one more departure. Moment departure, American 230. Can you approve direct to Kadbu? Approved to fly direct to Kadbu, American 230. Red Cog Blue, American 230. Tá 9398 no solo, aos 37, direito, 121 no ONU no solo. 221, trato para aqui. Boa noite. Solo, muito bom dia, tá 9398, bom dia, tá 9398, tá livre o táxi, Alfa e Juliette, para o portão 07. Alfa Juliette, 07, 230, contact now Recife Center on 12685, back up 12545. 2685 or 2545, American 230, connect. Thank you. Salvador, muito bom dia, TAM 9399 para autorização. TAM 9399, bom dia. Autorizado para Brasília, nível de voo 340. Informe Zulu 17, decola da pista 1-0, com primeira curva direita, na subida Argo, após voo posição Alefa para interceptar a aerovia. Aciona 5-0-3-2-1-9-1-3-5, controle. Autorizado para Brasília 340, para Zulu 17, decolando 1-0, primeira curva direita, Argo Alefa. 5-0-3-2, transponder de 9-3-5, aposta 9-3-9-9. Correto, 9-3-9-9, chama pronto, puxa acionamento. Doutor 3520, gate 0000, autorização, Aracaju 230. 3520 para Aracaju, estamos autorizados 190. Copia ou faz a coordenação 230? Copia aí. 3520 da TAM, Aracaju autorizado, nível 190, decola da pista 10, com primeira curva esquerda. Na subida Conde, aciona 5046-119-35, controle. Autorizado Aracaju, nível 190, decola pista 10, saída Conde, 5046, transponder, controle 119-35, da 3520. Correto, TAM 3520, chama pronto, puxa o funcionamento. Chamará quando pronto, TAM 3520.